Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe desta pedida, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 566-590, São Carlos, São Paulo. Ah, o nosso e-mail para que você também possa participar solicitando músicas. uspfm@sc.usp.br. Somente com gravações autênticas e originais, com os maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos, você está ouvindo esta pedida, um jardim, um coleto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Mas, nesta manhã de domingo, fechando esta audição, vamos nós com música. O rei da voz, Chico Viola, Francisco Alves. O rei da voz e um grande sucesso seu carnavalesco. Em arranjo do maestro Borba, do musicista Benedito Lacerda, enaltecendo o bairro das quatro letras, lá no Rio de Janeiro, a Lapa. Almirante, a maior patente do rádio. Almirante, e este sucesso do Lamartine Babo, enaltecendo todas as mulheres brasileiras, as mulheres que brincavam o carnaval. Almirante cantando do Lamartine Babo, o Lalá Arranjo do Pixinguinha, Almirante em Hino do Carnaval Brasileiro, que pérola! Ainda, para os nossos ouvintes, nós temos ele, que é o cantor da escola de samba lá do Rio de Janeiro, a formidável Mangueira. Estamos enfocando ele, que faz com que os sambas enredos daquela escola de samba sejam perpetuados. Estamos falando de Jamelão Vivo, para satisfação nossa. E Jamelão dá uma excelente interpretação aqui com os ritmistas da escola de samba da Mangueira, do Enéas da Silva. Exaltação à Mangueira! A Lapa está voltando a ser a Lapa, a Lapa confirmando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! A Lapa, já voltando a ser a Lapa, continuando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! O bairro das quatro letras até um rei conheceu, onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu. Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada, acalentando quem vive de madrugada. Acalentando quem vive de madrugada. A Lapa, já voltando a ser a Lapa. A Lapa, continuando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! A Lapa, já voltando a ser a Lapa. A Lapa, continuando a tradição. Distrito Federal, vale a Lapa. café a nossa grande produção.